Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Hit Podcast, nosso 31º episódio. Eu sou o Rafael Pimenta e estou com o Murilo Barreto. Fala, Murilão. E aí, como é que estão as coisas? Fala, Rafa. Fala, galera. Tudo tranquilão, né? Brasil tetra. Hoje estamos aqui, tetracampeões do mundo. De pouco. De pouco, é. A gente iria gravar sobre um outro tema, né, sugerido por Giovanni, nosso apoiador. Mas, como diria o grande jogador de pôquer, Carlos Drummond de Andrade, no meio do caminho teve um bracelete. Teve um bracelete no meio do caminho. Então, a gente não podia deixar de falar aqui, passar batido pelo quarto bracelete do Brasil. Então, vamos bater um papo aí sobre como foi que se deu e as consequências desse bracelete para nós aí, certo? Lembrando que se você curte o Hit e gostaria de ajudar a manter o Hit Podcast, nós temos uma campanha de financiamento coletivo onde você pode nos apoiar, né? São valores quase que simbólicos, de 5 a 20 reais. É, então, você entrando na nossa lista de apoiadores, a gente lhe oferece alguns benefícios, como grupo no Facebook, grupo no WhatsApp, para debater com a gente os temas dos próximos episódios e outros assuntos, né, como a gente tem feito com o Giovanni, que é nosso apoiador. O papo está muito legal lá, Giovanni, gente finíssima. E participar da montagem das pautas e tal, pretendemos também, no futuro próximo, disponibilizar um free roll com garantido para a galera aí. E também você poderá participar de sorteios. Enfim, uma série de benefícios. Dê uma olhadinha na postagem deste episódio para conhecer mais detalhes, certo? Sem compromisso, dê uma olhadinha lá. E a gente agradece. Aí agora a gente vai ficar com o Will no quadro de notícias. Já já a gente volta. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown. Vamos, galera do Hit Podcast, beleza? Quase notícia na área, trazendo aí, dessa vez, as notícias principais da WSOP 2018, nosso evento favorito, e é claro, o tetracampeonato brasileiro, o campeão mundial Robert Lee, feliz, alegria de Goiás, Anápolis, todo mundo em festa, parabéns Robert Lee, que vai ser mais citado durante o episódio. Claro, falar aqui de outros jogadores que estão fazendo nossas retas mais alegres, Ana Freitas, Laurinha Sintra, que fizeram presença no Leires, Vivi Saliba no evento 19 Pelô, seguindo aí após as meninas aí, Luiz Ferreira, Renato Nomura, Nelson Sarro, Ramiro Araújo, Fuxê Maior, Yuri Martins, Nerd Guy, Sérgio Braga, Renan Bruce, André Acari, Afif Prado, Marciano Cruz, o Jair Sten com duas retinhas, Rodrigo Portaleone também com duas retinhas, Luizinho Duarte, Enio Bozano, tanta reta que esse cara faz, oitavo no evento 28, 14º no evento 21, Milionário Maker, e 36º no evento 17, parabéns Enio Bozano, Carlos, Mavica e Gabriel Neto nesse evento super curioso, galera, tag team, evento em dupla, Carlos Mavica e Gabriel Neto ficaram em quinto, guardem esse nome, Carlos Mavica, tá na hora de você ler um livro, galera, quem nunca leu um livro de pôquer, procure esse nome, Renato Canhonha, que parada, velho, chegou gigante no gigante, CL saiu derrubando muita gente, antes ainda na CMFT derrubou muita gente o Renato, e aí 5-handed, 4-handed, o negócio começou a apertar, as 10 contra 8-8, bateu o ar dele logo no flop, ele ficou tranquilo, e que parada, velho, o 8 que salvou o Robert Lee, tirou o Renato, bateu no River, GG Renato, mas 4º lugar, parabéns, o field de mais de 8K, nego. Que resultado, falar também de Mojave, né, resultado, reta, é sinônimo Mojave, que tá aí eleito aí no Fantasy, no time do Bronson, terceiro no evento 26, pilô, modalidade da casa, e 17º também no evento, modalidade da casa, o Championship Omaha High Load 10K, Parabéns aos jogadores aí, também os demais não citados, galera que tá na reta. Reta também, galera. Quem não pôde ir para WSOP Las Vegas vai poder participar do WSOP Circuit Brasil. De novo aqui, sua chance de pegar um anel agora no Copacabana Palace, Rio de Janeiro. Entre aí setembro e outubro, galera, se programe, porque essa é a hora. Aproveitar essas estruturas, se acostumando, ganhando um anel e depois o bracelete. Mas antes, galera, de falar do Tetra, temos que falar da treta. Na verdade, a gente vai abrir um momento treta aqui, porque a gente aperta aquele amiguinho que faz ribai duplo, adion, e paga a entrada do outro coleguinha e fica apertando o coleguinha. É isso mesmo, galera, na WSOP, no evento Colossus aí, $565, evento que nosso Robert Lee cravou, 3 jogadores fizeram 12 entradas, 7 jogadores fizeram 11 entradas e 17 jogadores, senhores, acreditem, se inscreveram 10 vezes, isso mesmo, e vários desses aqui, malandros, o principal deles, jogador profissional, Ryan Lampert, não conseguiu ficar nem TM após fazer 12 entradas. Então, galera, aquele amiguinho que a gente chama de rei do ribai, dizendo que ele que garante o prêmio da casa toda semana aí, principalmente quando é free roll de 20 em 20, pegue leve com o brother, ele pode fazer 5 ou 6 ribai, não deixe ele fazer 13, que se ele fazer 13 entradas, aí ele vai bater esse recorde, e recorde é uma situação complicada. Já pensou em ficar triste depois de uma cravada? Difícil, né? E alegre depois de uma bad beat? Essa parada aqui aconteceu também com um profissional americano que tinha acabado de cair do evento da SCAR, High Low Omaha. O evento que Mojave ficou em terceiro, em 17º na verdade, o evento da SCAR, o Championship. O cara saiu ali, chutado do Rio, foi pro Caesar Palace, sentou na primeira máquina de poker que ele viu e falou: vou gastar meu dinheiro aqui. Pá, pá, pá, começou, pá, pá, pá, começou e daqui a pouco... Royal Flush, senhores, $200k. Ele que até então tinha ganhado aí ao vivo maior premiação, quase 60k, puxou a sua maior premiação, jogador profissional Bart Hanson, parabéns, velho, que toda bad beat acompanhe nós. Dessa forma, a gente cai do torneio, abre a mesinha de cash e bata lá o jackpot. E falar de bater, falar de apertar, pegaram ele, Chris Ferguson, Jesus, ele já tinha feito aquele videozinho falando lá da Black Friday, do Full Tilt, dizendo que pede muito desculpa, mas aí uma profissional pegou ele no meio do salão, Kate Stone, lá na WSOP, e perguntou ele qual é a verdade sobre o escândalo Full Tilt. O que é que você sabe falar sobre isso? Né? Esse homem aqui não tem o direito nenhum de escolher o nível de conforto na sala cheia de pessoas que ele ajudou a arruinar. E aí saiu largando, saiu apertando. E ainda propôs em rede social pra galera que todo jogador que sentar ao lado dele o questione, o pergunte, o faça sentir desconfortável a ponto dele sair, se retirar da WSOP, que não é mais o lugar dele. A gente sabe aí, quase 8 anos aí da Black Friday e ainda tá engasgado, muita gente prejudicada. E falar de gente que perdeu dinheiro é complicado. Complicado também é a nossa emoção ao falar de Doyle Bronson, senhores. Se é uma unanimidade no poker, essa é a lenda, é o ídolo comum de todos. 84 anos de idade e mais de 60 desses dedicados ao poker. Se despedindo agora do poker e vai deixar pra gente aí também mais um exemplo. Ele, dono de 10 braceletes, 2 main events, 2 bicampeonatos em 76 e 77, são mais de 6 milhões em ganhos, mais de 3 somente da WSOP. E o motivo que o faz sair, cara, é o coração. Casado há mais de 56 anos, ele disse que a mulher dele tá mal de saúde, ele não consegue sair de casa tranquilo, se sente culpado sempre que vai sair para um evento. E ele vai ficar do lado dela até a morte dela, ou até a dele. E mais uma vez, o poker mostrando que é um jogo de pessoas, que é um jogo de grandes emoções. E aí, uma das carreiras mais brilhantes de todos os tempos do poker, Doyle Bronson nos deixando. Aposentadoria, senhores. Palmas aí para esse que é a lenda. falar de lenda, falar de grandes emoções. Fair play, por que não? Época de Copa do Mundo, né? Bora! A Argentina aí não deixou boas lembranças para a torcida, mas deixou um caso bem curioso. Algo que acontece às vezes nas nossas mesas aí, home game, uma galera tem que prestar atenção. O caso aconteceu no Cassino Santa Fé, o cara no UTG já pensou que era a hora dele pingar o Big, ele pensou que a mão tinha acabado, ele tá no UTG 6 e 3 off, ele falou, não vou jogar mais essa mão, vou botar meu ante aqui, meu Big, pegou uma pilha de ficha e empurrou pro azar dele, a mão tava em curso ainda, e aí o dealer falou, olha, essa ação é raise, viu? O cara, não, pera aí, rapaz, não, é raise, começou a contagem 60 BB de ficha, o cara ficou nervoso, tentou explicar a mesa logo ficou naquele alvoroço, ele pegou e mostrou, 6 e 3 off, aí explicou a situação, chamou o floor, chamou o dealer, falou, olha, eu fiz um move errado aqui, me desculpem, galera, eu tô nervoso, eu não ia jogar com isso aqui, eu vou arriscar minha vida nisso aqui, e aí a galera, em comum acordo, decidiu, todo mundo ia foldar. Quando chegou nenhum cara da mesa, vala, meu irmão, ele pensou, ficou, e agora, você no seu lugar, e aí, vala na sua mão, coleguinha lá que já tá queimado, deu raise sem querer de 60 blinds, pois é, isso é um jogo de cavalheiros, senhores, foi o que o argentino falou e foldou o vala aberto pra mostrar quanto é importante ter atenção na mesa. É claro, o cara fodou vala-vala, a gente sabe, vala-vala não segura, vala-vala é cilada, Abino. E ninguém vai ficar com vala-vala na mão, 6 e 3 off e a seguir a parada é assim que todo mundo sabe e segue a bola, né? Segue também porque são curtinhas que estão acontecendo aí disparado no mundo. The Grinder, ele mesmo, Michael Mizrachi, primeiro a cravar 3 vezes o torneio temido Poker Players Championship de 50k 2010, 2012, 2018. É o tricampeão dos campeões também. Lá em Vegas tá rolando a grande discussão e vários eventos com o Big Blind Ante. Isso mesmo, galera. O que é o Big Blind Ante? Já em breve vai chegar aqui nas nossas casas, no online. Isso vai ser bem comum, galera. Vai acabar aquele negócio de ficha de 25, ficha de 50, chip race. Não. O Big Blind também vai pagar o ante da mesa. Se o blind é 500 mil... o Big vai pagar 1 mil dele e mais 1 mil diante. Total 2 mil, certo? E assim por diante, galera da mesa não paga, só o Big Blind vai pagar o ante. E falando de ante, a gente não poderia deixar de lembrar Justin Bonomo, também citado no evento passado. Agora dono de 2 braceletes, puxou mais um. O 10K Championship de Hands Up. Parabéns, Justin Bonomo, agora o terceiro em premiações gerais aí, superou aquele ano marcado pelo Fedor Rose. E é isso, galera, um abraço pra vocês, a gente se vê nas mesas. Abraço o cara que tá na WSOP, um abraço GL, galera, vamos! We fell in love as the leaves turn brown. Então vamos agora falar sobre o que a gente veio falar, né? Pedra do Brasil. Pois é, depois de alguns anos, temos aí o quarto brasileiro braceletado, Robert Lee Felício, nos trouxe essa conquista importantíssima para o poker do nosso país, né? Que a gente já estava devendo uma boa participação na WSOP. Acho que ano passado, minha opinião pessoal é que foi meio frustrante, a gente não teve nenhum grande resultado na WSOP E Robert Lee, já no início do WSOP 2018, trouxe o quarto bracelete pra gente e abrindo esperança até de campanhas melhores, né? De retinhas melhores pro Brasil esse ano. Já tivemos algumas mesas finais. Não vamos falar delas hoje aqui, vamos falar exclusivamente da cravada do Robert Lee Felício, né? É o nosso quarto braceletado, como a gente falou, já mencionou aqui antes. Em 2008 tivemos Alexandre Gomes, né? 2011 Akari. E 2015 Thiago Decano. Engraçado, o de Decano parece que foi recente, sabia? Na minha cabeça, assim, parece que foi tipo ano passado. É, velho, já tem 3 anos, né, velho? Eu sei que tem tempo, mas, pô, aqui, sei lá, é tão... Não sei, é fresco na memória ainda, sacou? É, a média tá mais ou menos de 3 em 3 anos, viu, velho? A gente traz um bracelete. É 2008, 2011, aí pá, É, mas foi. vamos ver se não consegue adiantar um pouco mais esse lado, né? É tipo 15 dias, né? Tá na hora de ter outro já. Já tá precisando adiantar esse lado aí, porque o Brasil tá, tem ótimos jogadores, a gente sabe disso. A gente sabe que não é por falta de capacidade, né? É, né, não. É, tem muita, o jogo brasileiro de poker evoluiu bastante aí nos últimos anos. A Kari, que cravou, né, em 2011, ajudou bastante isso. A galera conheceu o poker, tanto que ele é embaixador, né? Então, tipo Sim, assim, sim. pô, o que o cara fez aí para poder evoluir o cenário do poker no Brasil. Enfim, ajudou bastante e eu acho que dá pra ir mais rápido agora. Dá pra gente dar uma acelerada nesse processo aí. É, o poker no Brasil, cada dia que passa, ele é mais profissional. E as nossas perspectivas, eu acho que melhoram a cada dia, né? Não, o que na real para mim a cravada dele, a cravada de Robert Lee, é mais, o que é mais importante é que ele não é profissional, sacou? É, exato. A gente vai falar disso um pouquinho mais na frente. Então, não, só queria pontuar assim logo, É. porque a galera que começou a escutar agora já ouvi logo, sacou? Saber que apesar de os três anteriores serem profissionais, né? Veio um cara que trouxe o quarto brasileiro para o Brasil que não é profissional. Ele É. gosta do jogo, estuda o jogo, tudo mais, mas ele não é profissional, né? É, vamos falar um Então pouquinho de. é o que a gente, mas eu tô falando isso logo porque é o que a gente sempre vem falando, né? Mas vamos lá. É, falando um pouquinho de Robert Lee, né? De quem é o cara. Robert Lee, ele não é um jogador profissional, como o Murilo já adiantou, né? Ele é um jogador recreativo, mas ele joga com certa regularidade. Ele gosta muito do jogo, né? É, segundo ele próprio, ele estuda o poker com frequência, né? Apesar dele ter a sua vida bastante atribulada em paralelo, mas ele procura dedicar um tempo ao poker. Os filhos dele também parece que jogam poker, né? Então ele já está inserido no mundo do poker aí, né? Segundo ele também, ele é um cara muito controlado com relação à bankroll, né? Como deve ser, É, né? E e tipo, um cara que é empresário, sacou? Que tem mais de 200 funcionários na empresa dele. E ele não dá tiro, sacou? é, exato. Imagina. Não, é o que É o parece. cara que respeita. É o que ele falou lá, né, na conversa. A gente viu um vídeo do Akari falando sobre uma conversa que ele teve com o Robert Lee, que a gente pode até colocar aqui pra vocês verem. Que ele comenta isso, né? Que ele comenta que o Akari comenta que o Robert Lee, apesar de ser um cara empresário bem-sucedido e tal, ele não fica dando tiro, sacou? Ele joga o que tá dentro do bankroll dele. É, parece que ele já é até um amadurecimento por conta do meio que ele está inserido. Ele é um empresário. Então, e pelo que parece, é um empresário de certo sucesso, né? Já que ele tem uma empresa que emprega 200 centenas de pessoas. Então, parece que a empresa dele deu certo. Eu não sei te dizer exatamente qual é o negócio dele. Eu procurei, mas eu não consegui encontrar. Mas me parece ser algo que dá muito certo. Então, ele sabe o que é gestão de risco, né? Ele sabe Exato. gerenciar os riscos da onde ele está fazendo os seus investimentos, ao que parece. Então, e ele levou isso pro poker e é muito bom. É muito bom que ele que tenha que porque por exemplo, ele cravou a repercussão disso se dá de várias formas. Né? Tipo, a gente está aqui falando dele para não sei quantas pessoas, né? Para diversas outras centenas de pessoas que ele tem esse perfil. Então, indiretamente, ele influencia uma cacetada de pessoas a se espelhar nele, a ter ele como exemplo em determinadas atividades, em determinadas características. Né? E essa é uma delas que ele traz para a gente. A Kari foi muito cirúrgico no vídeo dele em muitos aspectos. É, um dos aspectos que, inclusive, ele fala é que ele sugeriu ao próprio Robert Lee se tornar um embaixador. É, exato. Por Exato. conta desse fato de ele não ser aquele cara que é o profissional e tudo mais, que é aquele cara que é mais aquele tipo tiozão, né? Que vai e senta nas mesas de pôquer pra jogar e tal, pra bater papo. Não é aquele cara que senta na mesa de pôquer, sabe? Com aquela, sei lá, aquela vibe de grinder, né? Ah, isso é Ele massa, isso é tem muito legal. 49 anos, né? O Robert Lee, só para situar na linha do tempo aí. Cronologicamente, o cara tem. Ele tem 49 anos. Outra coisa que a Kari foi muito feliz, o que ele falou, é que quando. Ele disse que quando eles chegam para ver que tem um brasileiro fazendo reta, que a primeira coisa que eles vão procurar saber é quem é a pessoa, né? Se é realmente uma pessoa que vai fazer bem para o esporte, para o poker no país. E como ele menciona lá, ele disse que não podia estar em melhores mãos a cravada, né? Porque é um cara humilde demais, né? Porque é um cara que representa os milhões de jogadores brasileiros recreativos, muito mais do que ele próprio, inclusive, né? Porque tanto Alexandre Gomes, como Akari, como Thiago Decano, eles são jogadores profissionais, eles eram jogadores profissionais quando cravaram seus braceletes, quando puxaram seus braceletes. Então, é importante pro poker você ter um cara que não tenha esse mesmo perfil, né? Que não seja um jogador profissional, em que a galera olhe para ele e se enxergue. Sabe? Você olha e fala assim: "Porra, esse cara é parecido comigo. Porque se ele pode, por que que eu não posso?" Né? Isso estimula e incentiva as pessoas a jogarem, e isso é muito bom, né? Outra coisa, outro detalhe sobre Robert Lee que é interessante é que ele só tem 4 anos de poker. Em 4 anos de poker, ele saiu do zero para o bracelete da WSOP e 1 milhão de dólares no bolso, né? 1 milhão, né? Não, Uma bocada assim, fica. esses 4 anos de poker deve ser 4 anos de estudo, né? Que, tipo, que o cara tá se dedicando e tal. Aí, De alguma não dedicação. necessariamente. A gente não sabe dizer exatamente quantos anos exatamente ele. Não, ele disse, ele começou a jogar poker há 4 anos atrás. É, mas Ele mesmo fala. eu digo que eu comecei a jogar poker há 5 anos atrás, tá ligado? Ah. Mas na verdade eu conheço o poker desde guri. Mas eu Sim, mas comecei a você de jogar. guri não conta, né, velho? Mas é isso que eu tô falando, entendeu? Não, eu conheço o poker há muito mais tempo. Tipo Entendi. assim, digamos, eu conheço o Texas mesmo. Eu conheço o Texas, jogando o Texas, eu conheço há, sei lá, uns 10 anos, tá ligado? Ah. Mas eu só digo que eu comecei a jogar poker há 5 anos atrás, que foi quando eu comecei a estudar, tá ligado? Então talvez seja isso também, eu não sei, né? Pode ser que não. Pode ser que realmente ele só conheceu o poker há 4 anos. Mas enfim. Com relação a um pouquinho desse histórico dele, né? Ele disse que ele tem 4 anos de poker. Outro resultado que ele teve que foi interessante foi um quinto lugar no LAPT do Chile em 2016, né? Tem até um artigo de Sérgio Prado falando dele alguns anos atrás e tal. Teve a oportunidade de conhecer ele naquele evento. E foi o maior resultado dele. Acho que, se não me engano, próximo a 40 mil dólares a premiação. Um negócio assim, né? Então, ele não é aquele grinder pesado de ter muita forra e tal. E foi Então, lá e é o pescou pegada seu tiozão, milhãozinho, né? né? É o que a gente falando daquele tipo de tiozão que não vai. Tipo, o cara entra num circuito e joga 10, 15 torneios, tá ligado? Não, é o cara que entra no circuito e joga, sei lá, o Main Event e mais um outro paralelo. Não, e tipo assim, mostra um pouquinho daquele perfil que a gente falou antes, né? Tipo assim, ele é um cara que ele tem condições de sair de Goiás, de Anápolis, de onde ele mora, tirar o dinheiro do bolso dele e ir pro Chile e jogar o LAPT. Entendeu? Apesar dele ser um jogador recreativo, um jogador regular, ele é um cara que tem uma condição de vida que lhe permite fazer esse tipo de coisa, como ele fez agora e foi pro Las Vegas jogar o WSOP, Que né? inclusive, quem não sabe, ele jogou o evento 7, que é o Colossus. O Que é um Colossus. Colossus, só. Depende da língua que você fala. É, que é um dos maiores, né, de quantidade de gente, não é isso? Se eu não me engano. Esse daí especificamente deu 13.070 entradas. Eu não sei te dizer se é o maior, mas certamente tá entre os maiores. É muito grande, é muito grande. É. Porque se você pensar que nem online rola tanta entrada assim num torneio. Né? É como no PS não tem os eventos principais, os né? Mas mesmo assim, man, imagine, sei lá. Não, é isso. É tipo assim, ele é um evento, acho que de domingo de lá. Então é um evento que a galera procura muito, que tem garantido alto, entendeu? É sim, um dos eventos de referência tanto, da WSOP. Tanto é que o buy-in foi $565. Uhum. Né? E, a premiação, e ele levou de premiação um milhão. Um milhão pro primeiro. É gigantesco. Exato, pro primeiro foi um milhão. Né? Então assim, em devidas proporções, né? A gente tem um Sunday Million que custa 215 e normalmente paga 180 pro primeiro, né? 180 uhum. mil. Por aí, alguma coisa assim. Sim. Então, e tipo assim, o Sunday Million é online, né? Então o mundo todo tá jogando ali. É. Se comparar com o WSOP, que só são as pessoas que estão ali dentro. A escalabilidade de um torneio online, né? É muito exatamente. Maior. Tipo assim, é muito mais fácil você ter um torneio online, né? Obviamente. Com 13 mil entradas do que um torneio live, né? Pois é, e mesmo assim, nem chega, né? É. Na entrevista que ele deu ao Super Poker, assim que ele terminou a cravada que ele gravou e tal, ele falou algumas coisas bastante interessantes, né? E algumas dessas coisas foram direcionadas aos jogadores profissionais do Brasil. Né? Uma das coisas que ele primeiro mencionou foi falando o quão importante é os jogadores profissionais darem atenção aos jogadores amadores, né? E os que jogam por hobby ou que são recreativos e não estão no caminho de serem profissionais. E ele falando no exemplo dele, ele fez, porra, eu tô aqui, eu que não sou conhecido e tal, e vinha. E quando um cara desse que eu ia cumprimentar, vinha e pegava na minha mão e falava, e discutia e batia um papo comigo, era um outro incentivo, sabe? Uma outra atenção que ele dava ao próprio jogo, ao próprio esporte. Então ele chama a atenção dos profissionais para poder dar mais atenção ao jogador amador, né? Então, é o que eu falei, né? Que é o que a gente sempre tá aqui falando e tal. É sempre ter esse lado de apoiar o jogador recreativo, né? Sim, de incentivar de várias maneiras, de dar resposta e tal. É, exato. Né? Não, não, não, não ser estrelinha ou qualquer coisa do tipo. Uhum. Né? Como pode acontecer. Né? Outra coisa que ele mencionou é pedindo menos... No mundo jurídico a gente fala juridiquês, né? No poker a gente fala poker case, digamos assim. Não tem, né? Uma palavra pra isso. Ele mesmo fala, inventando aqui uma palavra, ele mesmo fala, ele fala assim, eu não sei os termos técnicos todos e tal, pra você ver o quanto recreativo ele é, né? Ele, não sei os termos técnicos todos que a galera fala, eu não sei discutir como essa galera discute as mãos e tal, com todas aquelas gírias do poker e tal. E ele dá a entender de que quanto menos disso se utilizar, mais acessível o poker é para quem ainda não está envolvido com o jogo, como a maioria, né, dos que acompanham e tal. E que Mas então, essa parte aí eu já acho um pouco além, tá ligado? Porque eu acho que é interessante até pro recreativo entender, tá ligado? Como se fala... Tipo assim, como que você explica uma mão? É interessante, tá? Não, claro. Mas assim, eu acho que tudo é uma questão do ambiente em que você utiliza a linguagem do poker, sabe? Não adianta você chegar num ambiente em que a maioria não é jogador regular e você ficar se utilizando não, assim, de termos técnicos. Digamos assim, entendeu? Digamos assim, beleza. Você vai para um home game lá, que tem só a galera que é recreativa mesmo, que não tá nem ligando para essa parada de estudar e tal. Aí beleza, você não vai chegar lá falando um monte de termos técnicos do poker. Sim, exato. Os caras não vão saber nem para onde vai. Beleza, aí você tem que... Você tem que se alinhar ao nível deles, né? Sim. Mas aí você vai para uma casa de poker, que já é mais mixado, tá ligado? Você não pode, tipo assim... Não, tudo bem. É o que eu lhe falei. Eu é tudo é do ambiente. Aí, Tudo é do ambiente que você tá. Uma casa de poker já é um ambiente em que suspeita-se que a maioria das pessoas já estejam envolvidas com poker há algum tempo. Mas às vezes não, mas uma outra situação não é. Né? Mas você vai então, falar para é um. Assim, tipo, vamos lá. Se o vamos cara lá. Frequenta. Assim, ó. Se é aquele cara que vai uma vez ou outra na vida, tá ligado? Na casa de poker, menos mal. Mas você vai numa casa de poker que você sabe que o cara é frequente lá. Só que você conhece algumas pessoas já que vão há muito tempo. E você conversa o poker case lá com eles. E eles vão ficar reclamando, tá ligado? Não, por exemplo, você vai dar uma entrevista para o Esporte Espetacular. Vamos dizer. Sacou o público do Esporte Espetacular? Ele não é um público que conheça o poker. Ele é um público que conhece outros esportes, especialmente futebol. Né? Então, sim, assim, sim. Talvez ali seja um ambiente de você utilizar menos o poker case e tentar atrair essa galera pro poker de com uma linguagem um pouco mais amigável, né? Por exemplo. Ah, mas aí, man, é porque assim, ó, eu acho que são termos do esporte, tá ligado? É como você falar de um esporte, tipo, beisebol. Se eu conversar de beisebol aqui com você, não sei se você sabe ou não, tá ligado? Uhum. Mas digamos assim, eu vou conversar com você de beisebol. Pois é, mas aí se você começar a falar. Esporte, tá ligado? Mas se você começar a falar os termos técnicos, pra mim você não vai me atrair, assim, sacou? Com você especificamente, tipo assim, um a um. Eu sei que beleza, eu tenho que me alinhar, mas quando eu tô falando pra um monte de gente, tá ligado? Sei lá, tá ligado? Não sei, é meio não, eu acho que eu entendo o que ele quer dizer, que o linguajar técnico do poker com quem não conhece o poker não atrai essas pessoas, né? As pessoas ficam se sentindo meio que um peixe fora d'água e eu não entendo aquilo ali, aquilo é muito difícil ou qualquer coisa do tipo e eles não se sentem atraídos. E eu acho que a mensagem que ele quis mandar foi essa, né? De que o menos, nesse sentido, pode fazer bem ao esporte como um todo. Pelo menos no momento inicial. Né? Uhum. E outra coisa que ele falou que é legal, que a gente já bateu na tecla aqui diversas vezes, especialmente nas entrevistas, é... Ele já tinha dito isso lá atrás, no LAPT, quando ele falou com o Sérgio Prado. E ele falou de novo agora, quando ele cravou o bracelete. Que ele não é e não tem intenção de ser um jogador profissional. É, né? Isso aí. E é a mensagem que a gente também passa aqui o tempo todo, que você não precisa ser um jogador profissional para ser um jogador lucrativo, né? Não precisa ter a meta de um dia eu vou ser um jogador profissional. Se for, ótimo, muito bom, muito legal, né? O caminho é bem árduo, é bem longo. É bem, né? Árduo. Pois é. É bem árduo, mas você não precisa necessariamente ter esse objetivo. Você pode continuar ali para usufruindo do poker, sem ser como ele fez. Ganhou, matou aí. $1 milhão, tá? Milionário. Não tendo o jogo de uma maneira profissional em sua vida, né? Então, é uma mensagem interessante também pra quem fica naquela de eu preciso, porque eu preciso, porque eu quero, porque vai ser bom pra mim, não sei o quê. Às vezes, talvez não seja a melhor maneira de encarar o jogo, sacou? Então, galera, é uma pequena pausa aqui no nosso episódio para falar do nosso patrocinador, a Royal Pag. Né? Se você joga online, você precisa conhecer a Royal Pag. A Royal Pag é uma empresa de compra e venda de créditos online para os principais sites de poker, PokerStars, 888, PariPoker, Bet365 também, se você aposta em aposta esportiva, e lá tem poker também, né? E Neteller e EcoPace. Então, se você tem conta e tem grana para transferir, para comprar ou para vender nesses sites, lembre da Royal Pag. É segurança total, né? Não entre em roubada, não fique fazendo transação com quem você não conhece, né? O pessoal está tomando golpe online todo dia aí, dia sim, dia também. O povo é roubado na online aí, você vê os grupos de poker aí, os caras todo dia tem uma postagem lá: fulano me enganou, fulano me roubou. Não precisa passar por isso. Vá na dica, Royal Pag, vá comprar sua doleta lá, vá vender sua doleta pros caras. Cotação justa, né? É, cotação muito justa pro mercado. Nada de muito abaixo, nada de muito acima. Muito no padrão, certo? A rapidez na transação também, pra venda até 11 horas da manhã, recebe no mesmo dia. Pronto, vendeu 10 horas, de tarde já tá na conta. Se vendeu após das 11... entra no dia seguinte. Dia seguinte e compra, já tá. E compra é 5 minutos depois. Pronto. Comprou, caiu na conta rapidinho, não tem dor de cabeça, já vai grindar, já vai jogar. Certo? Mesma coisa para Neteller e EcoPace. Rapidinho, 5 minutos, já está disponível. E o atendimento dos caras, man? Isso é um absurdo, velho. Né? Eu não me dou com isso aqui, velho. Toda vez que eu leio isso aqui, eu fico de cara, velho. Como é que os caras conseguem, velho? Atendimento durante a semana até meia-noite e meia. Pensa aí, velho. E sábado e domingo até 23. Esses caras não fazem mais nada da vida. Não fazem mais nada. Só compra e vende dólar o dia todo, velho. É bot, essas porra. Pai, deve ser bot, não é possível. Pois é, imagina aí. Segunda a sexta, meia-noite. Ah, quero vender um dólar. Pronto, os caras estão lá online para atender. Foda, né, velho? Foda demais. E os caras também têm um programa de afiliado. Você cria sua conta lá, gera um linkzinho para você, pronto. Qualquer amigo seu que você conseguir trazer para a plataforma deles, quando o cara fizer a primeira transação dele, você ganha R$15 na hora. Então, você vira afiliado dos caras e já ganha ali seu merreu. Show de bola, ninguém dá isso aí. Conheço ninguém que deu uma bonificação dessa. Né? E só pra falar, a Royal Pag abriu um time de poker. Infelizmente as inscrições encerraram dia 19 de junho. Não deu tempo da gente publicar o episódio antes das inscrições encerrarem. Mas fiquem atentos aí, porque vai que abre de novo mais vagas, então... É uma condição completamente diferente. Com deal de 50%, até 50%, né? Então, tipo, uma parada bem diferenciada. A ideia, a proposta do time da Royal Pag é bastante diferente dos outros times que estão disponíveis por aí. O crescimento do deal é progressivo, é rápido. Você pode chegar até 50% de deal. Batendo as condições que eles exigem lá, que não é nada absurdo. Então vale a pena você dar uma conferida, que é muito diferente do que os outros times têm oferecido aí, né? E eles têm, apesar das inscrições para essa seleção já terem se encerrado, eles ainda estão com um linkzinho lá para cadastro. Então, abrindo uma nova seleção, você já está cadastrado lá. Quem sabe o Guilherme não lhe convida para poder bater um papo e você entrar no time com um deal. Sonho, o deal que os caras estão, a proposta que os caras estão oferecendo no time, certo? É isso. Então não se esqueça, pra comprar e pra vender, doleta Royal Pag na cabeça, e use nosso link de afiliado no site, tá certo? Valeu. Vamos voltamos a pro episódio. Pra pauta principal. Entrando um pouco nesse aspecto aí da galera que fica nessa onda de querer ser profissional a todo custo, teste, sacou? Faça um teste, sei lá. Pegue um mês. Eu sei que um mês não é o suficiente pra você saber nada sobre ser um jogador profissional, mas é um teste. Então, um teste nada mais justo do que um mêsinho aí. Pronto, você tá no seu trabalho. Tire um mês de férias, se programe, se organize. Exatamente. Pronto. Pegue seu mês de férias e grinde hardmente. Exato. Né? Tente colocar na sua rotina e veja como é que você sai. Porque às vezes você, sei lá, trabalha durante a semana, aí chega em casa cansado, não vou jogar hoje, beleza. Aí você já deixa pra jogar na sexta-feira, sábado, né? Então aí você acha que aqueles 2 dias da semana são massa, mas você nunca experimenta jogar de segunda a sábado, por exemplo, de domingo a sexta. Seja lá qual for o seu objetivo, né? Então, são coisas diferentes, né? Mas enfim, voltamos ao assunto. Uma talvez outra... seja esse, e talvez seja isso, né? O que o Robert Lee pense, né? Que é tipo, ele não tem intenção de jogar poker todos os dias. Não é o que ele quer pra vida, só que ele quer continuar sendo o profissional que ele é como empresário. Pronto, aí, ele quer ir pros eventos. Ele vai pros eventos, manter, por exemplo. E manter o poker como hobby, sacou? É um hobby. Ele arrumou o tempinho dele, foi pro LAPT. Pronto, conseguiu lá a graninha dele, bancou a viagem, coisa e tal, tal coisa. Agora foi pro WSOP, ficou milionário, ok. Ali na frente, ele vai pro BSOP. Então, a pegada dele é essa. Né? Pelo que eu entendi também, ele não é um cara que do hard grind de online, né? Até por ser mais velho e tal. Tem toda uma questão física, né, associada. Mas A pegada dele é o Poké Live e ele vai ficar nessa de Poké Live aí e já tá muito lucrativo e pelo visto vai ser lucrativo o resto da vida, depois desse 1 milhão, né? De dólares. Mas É, né? a pegada dele é essa e ele tá sendo lucrativo, então você não precisa ser profissional necessariamente para ser um jogador lucrativo ou até para viver disso, né? Que eu tenho certeza que esse 1 milhão de dólares que dá aí hoje quase 4 milhões de reais. Certamente resolveria a vida dele pro resto da vida, se ele quisesse. É, então, é isso. Sendo um jogador amador, entendeu? Uma outra coisa que chama atenção também, que a gente já mencionou antes em outros episódios e logo no início desse episódio, é a questão do lifestyle do jogador de poker, né? É aquela coisa do cara que viaja, que joga meio mundo de evento, não sei o que e tal, e você fica olhando aquilo ali e faz, porra, um dia eu vou ser um jogador de poker naquela pegada ali, não sei o que e tal. Um dia eu quero ser assim, né? Já falamos aqui antes e vamos repetir mais uma vez. É uma percentagem muito pequena da galera, os jogadores de poker que chegam lá. Tem muitos jogadores profissionais que não têm condições de fazer isso, ainda mais os amadores que ainda aqui somos, né? Então, aquele não é o lifestyle do jogador padrão de poker do Brasil. E Robert Lee é o braceletado, digamos assim, que mais tem a cara de realidade, né? Do jogador de poker brasileiro, né? Que não é o hard grind, que não tem não tem essas ambições todas, como você vê. Ele vai para lá e eu não sei se ele ia dar um buy-in do main event, por exemplo, de 10 mil dólares. Né? Agora vai, né? Agora vai. Agora vai. Se não ia, agora vai. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte: ele foi para lá sabendo das limitações de bankroll dele, por exemplo, que não vai torrar uma fortuna no WSOP. Tá lá jogando os torneios de 500 dólares, de 1 mil dólares, aquela coisa. Então, assim, ele, quando você olha assim, porra, Alexandre Gomes, Akari, Thiago Decano e Robert Lee, dos quatro, ele é quem mais se parece com o jogador médio de poker do Brasil, né? É o que está mais próximo. Então, isso é muito bom, né? O jogador de poker brasileiro se sente representado quando você olha para o Robert Lee, né? E eu acho que ele pode acabar tendo no Brasil um efeito, entre aspas, que acho que nunca, nunca mais na vida vai acontecer um efeito como aquele, mas é parecido com o efeito Chris Moneymaker, né? O Chris Moneymaker, quando arrumou o bracelete dele, foi um boom não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo, né? O cara que transformou os centavos, né? Pois é, Ele, né? sei lá, faz free roll, sei lá, uma parada assim. Foi um negócio Eu não me absurdo, lembro cara. se foi como foi o negócio, se foi satelitado, se não Mas foi. Eu sei que foi. ele Ele era veio do amador, amador. online. Ele veio do online, uma parada assim, cravou. Então assim, o Chris Moneymaker teve um efeito violento e eu acho que Robert Lee pode ter esse efeito no Brasil. Você quer ver um exemplo? Por exemplo, no dia que ele cravou, Neymar soltou no Instagram dele uma mensagem dando parabéns. Neymar é seguido por milhões de pessoas no Brasil e no mundo. Milhões e milhões e milhões de pessoas. E a grande maioria delas não sabe o que é o poker. Então, no momento em que Neymar chega no Instagram dele e dá os parabéns a ele, fala: eu sou amante do poker e eu fiquei muito feliz com a cravada de Roberli, como ele chamou, né? Eu fico muito, muito feliz com a cravada dele. Isso chama atenção para o esporte, né? E assim como ele, outras pessoas muito provavelmente fizeram. Né, e alcançam uma audiência que, se não fosse pela cravada, nunca ia saber da existência do poker ou de que o poker tornou um cara que não é profissional milionário, né? Isso tudo E que chama. Neymar, o ídolo, joga, né? Pois é, e que Neymar joga e tudo E tá mais. antenado, e tá antenado com o que tá acontecendo. Sim, Não no é mesmo só dia. dizer que o cara, né, é exato, não é só dizer que o cara, tipo, o craque do futebol joga poker. Não, é dizer que o cara que é craque do futebol joga poker e tá antenado com o que tá acontecendo no mundo do poker, Exato. né? É o efeito borboleta do bracelete, né? aquela cravada dele vai repercutindo em várias camadas, em vários níveis, né? E quando alcança um cara como Neymar, por exemplo, que ele dá um empurrãozinho nessa onda, é muito bom pro esporte, né? É muito bom mesmo. Então, a gente espera que esse efeito borboleta seja muito grande, seja enorme, ecoe bastante, para trazer cada dia mais gente pro poker, né? E para finalizar, é bom dar um destaque para algumas mãos de Robert Lee, né? Teve duas mãos que a gente viu que repercutiram, mais uma que ele comentou e a outra a fatídica mão que deixou Essa ele mão é a mão praticamente do. cravado, né? A primeira foi o seguinte: ele mesmo narrou a mão. Era uma mão em que ele abriu, o cara, não sei se o cara tribetou, se o cara só pagou, e o fato é, ele tinha ace-rei e o cara tinha dama-dama trincado no flop. E ele deu um shove lá, loucaço de ace-rei, e obviamente o cara pagou. E ele acertou a sequência runner-runner, ou um flush runner-runner, alguma coisa do tipo. Ele acertou uma parada runner-runner brutal, tá ligado? É, a primeira runada do rapaz foi essa. Que ele, pelo menos das maiores que ele falou. E a segunda Essa é. segunda, eu acho que foi justiça. Os Tem um deuses vídeo do no baralho YouTube, não tem perdoam, viu? vários vídeos no YouTube com essa mão, que foi na mesa, foi no heads up já, que não foi nada absurdo na real a jogada, eu acho. O Robert Lee tinha um valete 8 Pra e mim foi era absurdo. Pra mim foi foi um absurdo. chinês, né, sei lá, coreano, que ele Não, ele era joga? americano. Ele tem aquela cara de japa, mas ele é americano. Ah, sei lá. E o cara é com valete 10 e os dois acertam valete. Tipo Exato. assim, no heads up você acertar top pair, man, é uma mão muito boa, tá ligado? Sim. É uma parada quase nuts assim, sacou? Óbvio que não tem nada a ver ele chovar 10 milhões, O detalhe é, o pote mas tinha 10 milhões e ele chovou 25 no flop. chovar 25 em 10 milhões. Beleza. Não, Sacou? beleza que Então, isso aí assim, não tá muito. pra mim foram assim, Mas duas zagueiradas que Robert Lee deu, né? que Das deram mãos que ele, certo. das que a gente viu, né? A gente não viu outras. Que Mas deram foram certo. duas zagueiradas Mas que. assim, deixa eu explicar porque eu achei essa mão justa. A Porque dancinha. obviamente, o cara comemorou no flop. E aí todo mundo sabe que os deuses do poker não Não permitem isso. perdoam. Os deuses do poker E não não perdão, perdoam exato. comemoração antes do River. Se você tá ganhando, fique na sua, fique na paz É, e contenha a sua emoção. feche o olho, porque a mão só acaba no River. Segure Então, sua ejaculação precoce, segura a porque emoça. Como diz a galera, segura a emoça. aquela dancinha mereceu muito, mereceu muito. Foi pior que um O slow roll. gringo é pior que slogou, velho. O cara mereceu, véio, mereceu. O cara fez uma dancinha da vitória no flop, velho. Com certeza ele mereceu. Foi justo. Eu achei que foi justo. Olha, assim, eu não sei a galera, eu não sei Murilo, eu não sei a galera que tá ouvindo a gente, mas assim, toda vez que eu vejo o vídeo daquele momento, né, e do momento da cravada especialmente, né, porque assim, naquele spot ali, Robert Lee ficou com 60 milhões de ficha, o cara ficou com 5, né, aí acho que no, na mão seguinte, algumas mãos depois, a cravada veio. Inclusive, após essa mão, o cara conseguiu empatar de novo a quantidade de fichas. Tem Mas aí ele certeza? Eu não me conseguiu. lembro não disso. Eu li, na real, um artigo falando sobre isso. Ele empatou a quantidade de fichas, mas aí o Robert Lee conseguiu reverter de novo e Entendi. acabou cravando. Se não me engano, ele Entendi. cravou com Ace e Valete. Entendi. Ace e Pois Bala é. com Trás e Seis, uma E parada assim. assim, eu confesso que eu me emociono quando eu vejo a emoção da galera na cravada, né, velho? Já tá a torcida toda do Brasil ali no, no, no na torcida, na, na, na, na, na. Como é o nome daquela porra, velho? No Rail. A galera chama de Rail, é. Pronto, no Rail. Tá a torcida toda ali em peso, né? Tem mais de 20 ou 30 cabeças ali. E fazendo uma zoada da porra. É de E arrepiar, velho. É de arrepiar o é massa momento que ele porque crava, velho. brasileiro torce independente do que aconteça, É, pô, brasileiro bota pra fuder naquela porra, né, velho? Os caras gritam, nesse os caras sentido fazem uma aí, zoada da porra. É, eu realmente me você vê arrepio. os Toda vez que gringos, eu vejo o vídeo, eu me tipo, arrepio. você vê a torcida dos gringos, né? Aí tem lá uns 10, sacou? E é tudo família, amigo, acabou. Aí você vê Eu dos brasileiros, fico. tem 30 e o cara não conhece ninguém, tá ligado? É, exato. Eu fico me imaginando numa situação daquela. Imagina aí, velho. Você numa situação daquela, pá, aquela galera toda torcendo pra você ali, velho. Os maiores picudos do poker na torcida pra você, e você crava, meu irmão. É, dá vontade de sair fazendo pirocóptero depois que você crava. É uma emoção da porra, velho. É foda. E sim, o que eu queria encerrar é falando mais uma vez do conceito, digamos assim, né? Que Xenô jogou no artigo dele aí alguns meses atrás, falando sobre as runadas, né? Que você toma bad, toma bad, toma bad, toma bad, mas um dia os deuses do poker lhe devolvem as bads com sobra, se você jogar direitinho, se você fizer tudo certinho e tal. E me parece que é o que aconteceu com o Robert Lee nessa cravada, né? Você vê que nesses dois exemplos que a gente deu, ele runou muito, ele runou a vida. Nesses dois spots aí, fora outros que a gente não sabe. E provavelmente ele deve ter tomado as pancadinhas dele, né? E graças a Deus, graças aos deuses do poker, ele achou da balança equilibrar exatamente no WSOP, né? Exatamente no dia do bracelete e talvez do torneio mais importante da vida dele. Ele achou as runadas que precisavam. Então é isso, é você saber que o gráfico vira. O gráfico não fica dando patada o tempo todo. Lembra também da entrevista que a gente deu, né, com Pitão, que ele Sim. fala que ele só teve três, duas Ok. cravadas grandes, só Ah, três, os né? big hits. É, ele teve dois hits de 100, 100 e poucos mil dólares. Então, Ele e o fala, resto do gráfico dele eu é nunca tudo. tive. É, não fui um cara de grandes cravadas, eu fui um cara de consistência, né? Exatamente. É, ele fala isso realmente. E o foco é esse, o foco é esse aí. É, nada de ficar atrás de big hit. Big hit é massa, big hit é show de bola em vários aspectos. Mas o que torna o cara vencedor no longo prazo não são necessariamente os big hits, né? É a consistência dele no dia a dia do poker. Certo? Que mais aí, Murilo, que você tem de consideração final aí pra gente encerrar o assunto principal. Bom, é isso. Eu acho que é muito bacana essa parada de ter sido um cara raiz, né? Não foi aquele cara, o grinder. Não é o grinder, né? Era um cara, gente como a gente. É o cara Exato. que. Não é aquele cara que tá se importando com o poker. Ele gosta do poker, ele se atualiza com o poker e tal, estuda. É, Mas é não é aquele que ele cara que liga tá o todos foda-se os pro poker. dias. É. É, exato, não. Tô falando isso. Tô falando que ele não é aquele cara que tá todos os dias buscando novas informações e tal, sabe? Tipo, como você tá dentro de um time, por exemplo. Todo dia você tem uma informação nova, sacou? É, se você tá estudando, se você tá tendo coach, você sempre tem uma informação nova. Então, ele não é esse tipo de pessoa. Ele é aquele perfil que provavelmente é o perfil do nosso público, da galera que tá ouvindo a gente, Quantos sacou? e quantos tiozão você não vê toda semana no clube de poker que você vai, né, velho? Igual a ele. Você Pois olha é, pra ele e pois diz é, assim: exato. poderia ser Robert Lee ali, sacou? Exatamente, é exatamente isso. E, tipo assim, o massa, o legal é que é um cara que tem uma grana, mas ainda assim ele não chegou lá e ficou dando tiro no main event, tá ligado? Tipo, 3, 4 buy-in no main event. É 10 mil dólares, tá ligado? Não, o cara tem a grana dele, mas ele jogou para dar certinho ali, 500 dólares, 1 mil dólares, né? A gente sabe que tem alguns torneios, os torneios baratos, né, entre aspas, assim, no WSOP. E é isso. O cara se dedica, estuda, joga pro hobby mesmo, que é o que eu acho massa. Tipo assim, porra, respeita a parada, né? O cara gosta do jogo. Mas não é aquela coisa que ele quer levar pra vida, né? Então, foda isso aí. É isso aí. A minha ideia final é nessa linha aí também, de que é muito bom ver alguém mais parecido com a gente, não que Akari, Decano e Alexandre Gomes sejam ETs, né? Longe disso, mas Robert Lee tem mais a cara do Brasil do que esses caras que a gente já acompanha. E explicando uma das coisas que a gente falou no início, né? Que é sobre o Brasil ter mais brasileiros e tal. Um dos fatores para a gente não ter tantos brasileiros é que não tem tantos brasileiros que vão jogar, É, né? exatamente. Não dá para querer competir, né? E por mais que tenha vários brasileiros jogando, a gente sabe que tem variância, a gente sabe que tem vários fatores, que inclusive um dos fatores foi o Ace Rei contra a Dama Dama Trincado, o Chovy do Valete 8 contra o Vala 10, né? Tem variáveis, tem fatores mais óbvios. A Por variância exemplo, bateu para ele nesse dia e aí deu não certo, né? tem. Tem fatores mais óbvios, como por exemplo a alta do dólar. A alta do dólar é uma parada que atrapalha Não, muito os mas isso aí brasileiros é o fato de irem. das pessoas não irem. É, Eu tô exato. falando por eu tô falando do lado de por mais que os brasileiros vão, tipo, a quantidade que vá, tá ligado? Seja lá qual for, ainda tem que, além de bater, além de ter que conseguir vencer a diferença da De moeda, tudo isso, tem que ainda desviar tem que das bater, paradas, né? exatamente, ainda tem que bater a variância. Então, infelizmente o poker é muito cruel nesse sentido, né? Pra gente. É verdade. Pra gente. É, eu tô acompanhando os vídeos no Instagram de Akari, de Bruno Foster, de Kawabuchi. A gente vê essas paradas todo dia. Outro dia, Foster tava queimadão, velho. O cara acertou uma broca, nada a ver. Ele lá puto, gigante. Mas é isso, né, velho? É fugir das baralhadas. Vamos agora para nosso quadro de dicas. Então, uma das dicas que eu tenho é um canal do YouTube para quem curte desenho, arte em geral. O cara é loucão. O nome do canal é Draw with Jazza. Jazza, ele faz arte com uma cacetada de coisas diferentes, né? Tipo, tem um episódio que o cara pinta um quadro com um carrinho de controle remoto. Porra, fudei. Só nessa pegada aí você já imagina É. como que não é a cabeça do cara, tá ligado? Mas é de fuder porque Muito louco. ele manja de várias. Tipo assim, ele é artista, então ele manja de várias paradas de arte diferentes, tá ligado? Ele faz modelagem, ele pinta, ele desenha. Enfim, É um Da caralho, Vinci. quatro. É uma pegada louca assim, velho. E aí, tipo, eu acho de fuder o canal dele, eu sigo ele, eu acompanho direto. E tá aí, esse é Show de bola. um dos caras que eu sigo. E uma outra dica que eu tenho é uma série que eu tô terminando já de assistir, que é Peaky Blinders. É uma série. Netflix? Tem na Netflix, não é da Ah, Netflix, sei. mas tem na Netflix. De fuder. Eu falei, a Netflix devia patrocinar nosso programa, né, velho? Pô, a A gente gente fala da fala muito Netflix pra deles. caralho aqui. Vamos mencionar eles então. Alô, Netflix. Paga nós. Paga nós, Netflix. Mas enfim. Peaky Blinders é uma série sobre gangster. Sacou? Sim. Tipo, é uma parada meio louca, mano. Eu não posso falar muito sobre a série porque senão é muito spoiler, tá ligado? Mas Fala o um enredo aí, resumo porra. assim, um resumo é esse, tá ligado? Os caras é meio que gangster. O início dá pra falar, né? Que é tipo, eles têm uma casa de apostas ilegais. Eles são. Já bate mais no nosso público aí, opa. A casa de apostas é legal. Mas nem mostra nada de aposta assim, man. Eles fazem negócio de aposta de cavalo, tá ligado? Ah, sei. Apostas ilegais e tal. E tem umas Mas não muda tramas ali muito, da não. hora Tem de. muito jogador de poker que aposta futebol também, né? No mesmo. Né, mas tem umas tramas doidas lá de tipo. Dopar os cavalos, pá. Marcar quem que vai ganhar, quem que vai perder, tá ligado? Eles, tipo, como é que fala? Organizam pra isso, tá ligado? Isso aí, tô ligado. Esqueci a palavra, eu esqueci a palavra. Mas enfim. Catrupiam, eu tô entendendo. É tipo isso, tipo, dá uma catrupiada na corrida de lá de cavalo. Enfim. E é de fuder, man. O ator principal é mais ou menos famoso. Ele fez Batman, o penúltimo, sem ser esse bizarrão. Ou aquele com Christian Bale, tá ligado? Sei. Eu não sei se você lembra, ele fez aquele Scarecrow, tá ligado? É Scarecrow o nome do vilão? Não me lembro, não. Enfim, ele faz um vilão na série. E ele fez outros filmes também, mas tipo, foda-se. O tá. cara no, na série, o quem cara quiser, procura aí, Peaky Blinders. E vê a cara do parceiro lá. A gente bota, a gente bota o nome da série e do canal. Show de bola. Minhas dicas são 5. Eu vou falar rápido pra não tomar muito tempo. A primeira é um filme que tem na Netflix, Paga Nós. Que é... Netflix, hashtag Paga Nós. É, que o nome do filme é Eu Não Sou Um Homem Fácil. É um filme muito interessante de assistir. A ideia dele é a seguinte. Tem um cara que ele é extremamente machista. Machista escrotão, assim. E do dia pra noite ele cai no mundo totalmente feminista. Né? O avesso do que ele é. Né? Você já assistiu, Murilo, aquele filme O Que As Mulheres Pensam? Que é... O nome dele, meu Deus do céu. Esqueci agora que ele começa a ler o pensamento das mulheres e tal. Sim, sim, sim. Tem uma analogia com aquele filme também, sabe? Ele cai num mundo totalmente feminista. E aí você vê as nuances que um mundo feminista teria. É muito bala, velho. É muito bala. O pessoal... O diretor do filme viajando em como seria um mundo feminista, tá ligado? E como os homens iriam viver num mundo como esse. O filme não é, nossa, que filmaço, não. Mas a ideia do filme é muito legal de perceber e de entender, de encarar no filme. Vale a pena assistir. Eu Não Sou Um Homem Fácil. É Mel Gibson o nome dele. Mel Gibson, pronto. Mel Gibson. Né? O outro filme, né? O que as mulheres gostam. Né? Pensam ou gostam, foda-se. O segundo é um episódio... Tá no mesmo, é diferente. É difícil demais de entender, né? Né? O segundo é um episódio de um podcast. O podcast é Tricô de Pais. É um podcast que fala sobre paternidade, né? E é um episódio que fala sobre autismo. O episódio é foda de bom. É muito foda. Quem é pai aí, que quiser, baixe o episódio e ouça, porque é... Em alguns momentos é de dar um nó na garganta. É muito bom o filme. O episódio. Seu filho é autista? Não. Seu filho é autista? Não. Não é, mas mesmo assim você se identifica. Sei lá que você falou numa vontade assim. Não. É porque eu me identifiquei realmente. Meu filho não é autista, graças a Deus. Mas... Qual foi, velho? Messi é autista, man. Olha o cara onde tá aí, ó. Graças a Deus, porque é muito complicado, né, velho? É muito difícil a vida de uma criança e dos pais de uma criança autista. Man, então... Messi é autista, velho. Pare com isso. Não sei se Messi é. Dizem que é, e né? E o cara tá fazendo merda lá na Copa. E você... Mas Messi não é o padrão dos autistas, não. O padrão dos autistas é um mundo muito mais difícil que o de Messi. Enfim, o outro é um episódio também de outro podcast. Olha, eu falei brincando, velho, esse negócio aí. Não sei nem se o cara é autista de verdade. Eu também não sei, não. Dizem que é, mas eu não sei não se é. O outro é um episódio do Anticast, quem gosta de política aí e de economia. O episódio é um episódio com a economista Laura Carvalho, muito bom também para quem gosta do tema. Então procurem lá, Anticast, entrevista com Laura Carvalho. A quarta dica é também um episódio de outro podcast. Eu sou heavy user de podcast, então eu ouço muitos episódios. E esse é um episódio mais recente dessa semana. É o episódio 67 do Alotécnica com Léo Lopes, em que eles falam do aplicativo do Google para podcasts. Então, vocês que gostam aí de podcasts, que ouvem não só o nosso, ouçam esse episódio para saber o que o Google está pensando dos podcasts. A gente, a galera no, no, na podosfera, como se chama, sempre comentou quando seria o ano do podcast, né? Quando é que o podcast vai estourar por aqui e tal, e me parece que esse ano chegou, porque faltava um empurrãozinho do Google, né, da maior empresa de tecnologia de busca do mundo, e ela até então não tinha dado atenção aos podcasts, e agora ela vai dar uma atenção foda com F maiúsculo. Lançou o aplicativo e... Com P maiúsculo, você é maluco? Foda com F, pô. Você é louco, é? Com P maiúsculo, pô. PH. Com PH de farmácia? Tá certo. Então, dando uma atenção foda, e os recursos que eles estão pretendendo pros podcasts é coisa fora do comum, coisa de outro mundo. E tomara que eles consigam botar em prática e realmente o mundo dos podcasts no Brasil vai dar uma reviravolta se tudo que eles planejaram eles colocarem em prática. Então, ouçam esse episódio também para saber o que vem por aí. E um último, aproveitando inclusive uma dica que o próprio Léo Lopes deu nesse episódio. A partir de 1º de julho vai haver a Pod Pesquisa 2018. Né? A última tem acho que uns 4 anos já. Então é uma pesquisa grande com todos os ouvintes e editores e produtores de podcast, né? Falando de várias coisas relacionadas aos podcasts, sobre temas, sobre duração, sobre formato, sobre patrocínio, enfim, sobre uma caralhada de coisa. E é muito importante que todos vocês, quando tomarem contato com a Pod Pesquisa, que por favor respondam para poder ampliar a base de respostas aí e dar um resultado mais fidedigno. A gente vai compartilhar nas nossas redes sociais, então quando vocês verem o link a partir de 1º de julho, por favor, respondam, tá certo? No mais é isso. Então lembrando aí a galera, só nossos canais de contato, né? O Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Galera quiser seguir, comentar alguma coisa, falar com a gente, pode falar também no site, entrar no site da gente, né? www.hitpodcast.com.br. E não tem .com também? Tem .com, pô. Não, esqueça .com, .com estamos desativando. .br. Então tá. Então a galera entra no site aí www.hitpodcast.com.br. E fala com a gente também por e-mail. Se quiser falar, o rafael@hitpodcast.com.br, Murilo e o William@hitpodcast.com.br. Então se quiser William entrar em contato diretamente. William com dois L. Se quiser entrar em contato diretamente com a gente, pode mandar e-mail também, tá? Leiam nossos artigos. A gente deu uma paradinha com os artigos ultimamente. Temos tido pouco tempo para trazer os artigos para a galera, mas os artigos que estão lá são muito atuais. E dê uma olhadinha lá que vão servir muito para quem ainda não viu, né? Cadastrem seus e-mails na nossa lista. No site tem um bannerzinho lá. Você cadastra e recebe nossos episódios em primeira mão, né? E gostando, por favor, compartilhem o podcast com seus amigos para ajudar a divulgação aí, certo? Quem usa iTunes, dê lá suas 5 estrelinhas no iTunes, né? Quem está ouvindo isso direto no site ou no YouTube, recomendamos que vocês utilizem um aplicativo de podcast, é muito mais prático, né? Se tiverem dúvida, mande e-mail para a gente orienta. E, mais uma vez, obrigado pela audiência. Peraí, vem cá. Quando é o negócio de Aracaju? Você vai? Pra galera que ouve a gente aí... Qual a data? É no final de julho, a partir do dia 25 de julho. Pra galera que vai... Qual é o Bain, você sabe? É o quê, velho? O Bain é 520, do Meia Vente. Desgraça. Do Meia Vente, né? Então, pra quem é de Aracaju... Se fosse mais barato, eu ia tentar ir, mas não vou. Tá rolando satélite, pô. Tá rolando satélite no BPL, R$15. Tô jogando nada, enfim, galera que é de Aracaju aí, ou que vai pro 200K em Aracaju e ouve a gente, dê um toque aí pra gente se bater lá, que eu satélite tem uma vaguinha aí, e vou jogar esse 200K lá, vai que bate, né, que nem Robert Lee, bateu pra ele, pode bater pra mim também. Não é $1 milhão, mas tá não, valendo, né? Mas 200K, garantido, nada, se der aí uns 30 ou 40 já tá bom, né? Já dá pra tomar uma cerveja. Se tivesse dando 5 mil, já tava feliz, imagine 30 mil. Então, estarei em Aracaju no final de julho. E a galera que for também aí, dá um toque pra gente tomar umas duas lá e se conhecer, valeu? Grande abraço e até o episódio 32 do Hit Podcast. Falou, galera. Um abração.